Hoje em dia só fala em canta. Que parada gostosa é essa aí, meu irmão? Subindo! Hoje em dia só fala em canta. Só fala em perereca. Será que esqueceram da funda? Vem que o Nilo te ajudar. Vira gostoso pra mim e vai descendo no pumba la pumba. Com quadradinho, pumba la pumba. Com quadradinho, pumba la pumba. Com quadradinho, com quadradinho. O comando tá na minha voz. As meninas respondem com a bunda. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, swinga. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba. Que parada gostosa é essa, meu irmão? Hoje em dia só falam em tcheca. Só falam de perereca. Será que esqueceram da bunda? Vem que o Nilo te ajuda. Vira gostoso pra mim e vai descendo no pumba la pumba. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. O comando tá na minha voz. As meninas respondem com a bunda. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, swinga. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Faz o quadradinho aí, faz o quadradinho. Suinga, quebra, quebra. Pumba la pumba. É sem massagem. Portal do Arrocha. Que parada gostosa é essa, negão? Hoje em dia só falam tcheca. Só falam de perereca. Será que esqueceram da bunda? Vem que o Nilo te ajuda. Vira gostoso pra mim e vai descendo do pumba la pumba. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho. O comando tá na minha voz. As meninas respondem com a bunda. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, swinga. Faz o quadradinho. Swinga, quebra, quebra. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Pumba la pumba, com quadradinho. Com quadradinho, com quadradinho. É disso que eu tô falando, né?